Ağam yok, ama ben kendim sallamış. Oğlum abi, geriye tanıdık yazılım abi sallamış. Controle o voo da 099, vai precisar manter 280, aproximadamente a proa de Alepo, prestar uma formação em Abo. Voo na 099, a proa de Lima, pode ser em Alepo. Proa de Alepo, grato, no 099. Bruna 099, estamos sempre em Recife, na frequência 128, décima 8, Atena, 135, décima 3. 288, 1253, Bruna 099, boa noite. Atena, 135, décima 3. 1353, obrigado. meu nome é Deus, eu tenho a identificação, dessa vez cheia da minha mediana, para o nível 050, ou a gente não é 09. Meu papai de Deus, papai, com felicitações para a chave dos ossos, né? Na Praia de Bonange, deixa para o número 050. 3310, essa é a identificação dessa vez chegada ao momento 1, nível de voo 060. Na 310, tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo Nordeste, passando 075 para 5 mil pés, confirmando para o nível 050, a Alfa 4 mil Lima. Desvios, confirma quantas milhas a página vai comprar. Swiss Cocker Dent, descent via Bon Forever to flight level 070. Confirm 050. Family 503, we clear flight level 060. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus e no zero mais. Autorizado pouso, pista no zero, tá bem, minha mente. Negativo, tá bom. Em disposição, voo com a média, intercepta novamente a Galera Média 1, mantendo 050. Novamente, faz o mesmo paciente, confirma quantas milhas mais eu estou dirigindo. Frente após desvios Alô, Papai Juliette Papá, alteração para o localizador, curva direita para 060. Deixa para 2010, hoje estou assumindo 1060 na margem. 1060 para a declaração, Papai Juliette Papá, para a localização. Descent to 4,000 feet, NH1019 out. Descent to 4,000 feet, NH1019 out. Descent to 4,000 feet, NH1019 out. Descent to 4,000 feet, NH1019 out. Descent to 4,000 feet, China 3-1-0, sala 5-3, libera a direita, sala 1 da zona da sinal 9. China 3-1-0, sala 3-1-0. Delta, total uniforme, autorizado táxi, reporte na taxa Romeu. 2-2 da Europa. Afirmo. mantenha para o seu quarto nota. É, na zero, papá, deve papá. Na Gama 019, continua a aproximação, aguardando a autorização. É, continua na aproximação e aguardando a autorização. Papá direto, papá. Papá direto, fuller, diz que final approach speed. Trato, papá Romeu, papá direto, papá. Vamos, fuller, papá direto, trem. Fuller, diz que final approach speed. Fuller, final approach speed, papá direto, trem. Estão no zero, já estou no 40 graus e no 3 mais. Vivo todos, mão no zero, papá, Guilherme, papá. Ó. Eu vou dar um uniforme autorizado em graça, pista no 7, reporte aliado, pronto. Estou no 40 graus e na 2 nós. E depois não no 0, papá, direto, papá. 2-0 mais. Sua transmissão me faz uma outra posição. Apenas voo com a match em condições. Azul 2223, tráfego 12 horas, 1,6 milhas, 1 match, passando 3 mil pés para 2 mil pés, 330 da aeroporto. Seta da Paulo Uniforme, autorizado de decolar, pistola 7, vento no 30 graus, 1, 2 mais. anteriormente, agora com 150 mais de graus. Uniforme decolado ao 02, farol de Tapão, achando controle 120, destino a 80. Tapão, data para o uniforme. Isso, com 130 mais de grau em redução. Via chegada da Vanetina para 3 mil pés, hoje o altímetro entrou na 019. João de Papá, autorizado o cruzamento no 735, táxi via Papá, estacionar para Caixa Lima. Papai José de Papá, Colossal, vai taxiar à direita, táxi via pista, não pode se livrar na Taxi Romeo. Aí 9223, autorizado o pouso, que está na 0 graus, pelo 3, 0 graus, pelo 3 mais. Dessa via para 3 mil pés, hoje no altímetro 90, 19. Essa via é para esse total, 90, 19, não tem trabalho. O meu Bravo Oscar, tráfego 1 hora, 1,3 milhas, como Nordeste, passando 3.500 pés para 2 mil pés, 737.800, número 1 na aproximação, com 1,80 mais de grau e redução. Polifone, você tem feliz com a coordenação no atraso do portão do setor, mantém o nome de pés dos homens. Gente, gosta com o Polifone, mantém a minha frequência, reporte através de Paris. Pouso pistão 0, já pulou 40 graus, 1,3 mais. Pista 10, pouso autorizado para 1,096. Meu nome é Bravo Oscar, eu separo 2 mil pés, a velocidade é muito 1,019, inicio redução de velocidade para aproximação, tráfego formado anteriormente, eu ganho 1,0 milhas, afastado, mantendo 1,509 graus. Parabéns. subir 1-0-9, iniciando a redução, vamos para a quarta.